Yeah, atrás, 2013. Yo, a pistol for Ringo. Uma pistola para Ringo. Destinos escolhidos por alguém que está alheio a esse mundo da desordem, de constantes devaneios. Aqui sou eu, meu cavalo, que me carrega pra onde eu quiser. Entre cartuchos e espingardas eu mantenho a minha fé. Mas desconfio sempre de todos, e no presságio da traição eu já confiro a minha munição. O inimigo sempre fica no chão. Já aceitei a forma imposta de vida que pro mim é levado. Mantenho sempre cuidado, pois sei que o ser humano é muito falho. Até então não descobri outra vocação além dessa. Eu aprendi por necessidade a desovar corpos na terra. Também morre quem atira, por isso não me preocupo. Meu julgamento está preparado, com a morte eu não discuto. Uma hora alguém vai ter a sorte que eu tive até agora e vai me pegar desprevenido, um dia chega a minha hora. Não me importo com as palavras repetidas em minhas canções. O importante é que você entenda o porquê das minhas orações. Em forma de compassos retalhados em cima de clássicos sobre o faroeste moderno que por nós é retratado. Não queira jogar na minha cara e me fazer sentir culpado. Eu só peço pela minha vida, me defendo através dos disparos que efetuo com precisão sempre que me sinto ameaçado. Antes eles do que eu, adio o dia de ser enterrado. A cruz de madeira vai esperar pra ser cravada na minha cova. Se depender da minha pessoa, os vermes vão esperar do lado de fora. Por enquanto a minha carne não vai ser alimento pra nenhum inútil. Eles tentam me eliminar, mas pra alguém eu estou sendo útil. Eles dizem que eu tiro a paz em todo lugar por onde passo, mas não tenho culpa se sou visado pelos sujos mercenários. Será que sou eu que sou vilão da história programada, onde janelas são fechadas, premeditando a desgraça? Nós vivemos pra morrer, esse é o verdadeiro sentido de tudo. Quando chega o dia da nossa partida, até dormindo vamos pro túmulo. Várias pessoas já se foram, não fizeram metade do que eu faço. Então não venha com moralismo e dizer que meu pensamento é errado. A minha conversa é em forma de projetos, o tambor que gira. Quando a espingarda que nunca falha, eu sempre confio na minha mira, motherfucker.